tem que começar desse jeito, ó. Começa no aquecimento, começa aquecendo, pra aquecer toda a bunda do baile. O bagulho, meninas, o bagulho é descarraba, viu? Danadinha. Ô, Joaquina tarada. Eita, como ela gosta, né? Mas hoje eu não tô bom não, viu? Sem massagem. Ó, vai que hoje eu não tô bom, vou sarrar bundão. Joga tudo, então chama aquela amiga que arrebenta. Se concentre. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Jogue câmera lenta. Hoje eu não tô bom, vou sarrar bundão. Joga tudo e chama aquela amiguinha que arrebenta. Se concentra. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, em câmera lenta. Ah, vou pegar suas amigas. Ô, maluca. Sua amiga eu vou pegar. E larararara. Só primeiro eu vou pegar. E la na na na na na na, sua tia eu vou pegar. E la na na na na, tua chefe eu vou pegar. E la na na na na na na na, querendo ou não, ela chama atenção. Abre espaço salão, DJ aumenta o som que é pra ver. Bumbum vai tomar palminha e bate, bate, bate palma com bumbum na tremidinha que é pra ver. Vai, vai, bumbum vai tomar palminha, bate, bate palma com bumbum. Tremendo vai, novinha treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, dona raba. Chega de falar de bumbum, vamos chamar ela de raba. Ô dona raba. Dona raba, oh dona raba. E a raba dela tá como? Tum, tum, balançar. Tum, balançando. E tum, tum, balançando. E a raba dela tá como? Tudo balançar. Ei, psiu, oh psiu. Ei, psiu, tô te observando. Ei, psiu, tô te observando. Oh, oh, e a raba dela tá como? Tum, tum, balançar. Tum, balançando, tum, tum, balançando. Tum, balançando, tum, tum, balançando. Rabuda, oh, vinda rabuda. Vai, descarraba. No balancê, balancê do mundão. Salve danada. Quanto de tchuca jogando no chão. Descarraba. No balancê, balancê. Vai, salve danada. Quanto de tchuca jogando. Oh, amiga. É valeta, né, lombada, já te disse isso. Vou te tirar de salto. Ô desenvergada, sabe nem ficar de quatro. Ô desenvergada, sabe nem ficar de quatro. Ô desenvergada, sabe nem... Ah, mas até que cê tá bonita. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Vai, bum bum, vai. WL de novo. Vai mulher, mexe o bumbum. Tararará, tudo dudu. Vai mulher, treme o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Vai mulher, treme o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Tararará, tudo dudu. Vai mulher, treme o bumbum. Tararará, tudo dudu. Vai mulher, treme. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vai mulher, treme o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum.